se imponha, com versos de protesto se oponha. Sonhos e não se acomode, acredite na mudança, tu és forte. Libere os lobos do seu semblante, vença a derrota numa luta emocionante. Não deixe que te façam de réu, saiba que tu és, assuma seu papel. Protagonize a história, modifica a história, construa a trajetória que o levará à vitória. Levará, que o levará, levará. Tu levará, levará. Tu levará, levará. Falo desse povo que apesar de tudo é generoso, apaixonado, alegre, esperançoso. Vou dar um grito e vai descer avalanche, igual Davi, nocautear gigante. Minhas palavras terão peso de elefante, num povo heróico cobrado e retumbante. Tenho que modificar, as prisões da mente pode até me matar. Quando quiser falar, estarei pra ouvir o carinha descolado que mora logo ali. Eu por insistência e nós por veemência, tomei a providência e fiquei fora de frequência. Minha latitude e longitude, nos morros da ira onde concentra a negritude. Congratulações a quem questiona e provoca reações. Que tio, pode contar comigo, como sempre pelo certo representa perigo. Nas quebradas da vida a arte popular era passada nas dicas de pai pra filho. A filosofia se aprendia no meio da batalha, na tentativa de ganhar o pão de cada dia. Dá baile quando o papo aqui é somar. Não tem pra quem quer só desconversar. Com o microfone na mão, asfalto embaixo do pé, pra distorcer a visão, pra demonstrar quem tu é. Pra conquistar, vou na fé, com violão, scratch, com piano, bumbo e clap, sem teste. Pra representar tem um monte e cresce. Já que vem fazer a ponte, beber da fonte pra purificar. Quem canta os males espanta, então quero cantar. Com bumbo que bate no beat como bom coração. Música é alma, união pra toda a nação, então. Fechou, titio. Um povo que não ama e não preserva suas formas de expressão mais autênticas jamais será um povo livre. Jamais será um povo livre.